Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa e um podcast em arquivo.org. Somos também ouvidos no Porto, apesar deste programa se centrar em Lisboa, há com certeza alguns pontos de contacto com políticas na cidade do Porto. Hoje temos o António Proa do PSD, a Carla Madeira do PS, o Carlos Ardis do CDS e a Ana Jara do PCP. Estão cá todos. Vamos falar da petição contra o abate de árvores na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa. A petição teve mais de 50 mil assinaturas. Vamos falar da decisão. A CML acabou por recuar na intenção do abate de algumas destas árvores. Também vamos falar das novas atribuições da EML, que agora terá novos poderes. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um assunto que vos pareça relevante. António Proa, vou mesmo começar por si. Ora, viva, Antonieta, os meus colegas de debate, também os nossos ouvintes, quer em Lisboa, quer no Porto. E o meu primeiro minuto de hoje é para dar os parabéns à Mensagem de Lisboa. Receberam um prémio, não foi? Receberam um prémio, o prémio do melhor jornal local europeu, que foi resultado de um concurso promovido pela Associação dos Meios de Informação e Comunicação locais e regionais, com sede na Catalunha, em Espanha, e este jornal, que é português e que é de Lisboa e que trata de assuntos locais, assuntos de Lisboa, com uma abordagem diferente daquela que é habitual em órgãos de comunicação social, uma abordagem interessante, com reportagens, com crónicas, e este Jornal de Lisboa, esta Mensagem de Lisboa, recebeu este prémio e por isso queria dar os parabéns por este prémio. Por este reconhecimento, neste, não é? Neste meio de comunicação que é dirigido de forma persistente pela Catarina Carvalho, que também está com certeza de parabéns. Muito bem. Carla Madeira, o seu minuto. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu irei falar precisamente do motivo pelo qual não houve programa na semana passada, não é? Que não tivemos oportunidade de debater aqui na rádio um tema que foi muito debatido na Assembleia Municipal, que foi o contrato que a Câmara apresentou à Assembleia entre o município e a SEGAL, a Sociedade Gestora da Alta de Lumiar. Bom, estamos a falar de um contrato que começou a ser feito no tempo do Abcacis, que não temos tempo para aprofundar, portanto é um tema que, em que houve duas Assembleias, uma delas extraordinária na segunda-feira, e portanto não há aqui natural tempo para aflorar, mas de facto é pena, mas acho que poderemos voltar futuramente a este assunto. E desde o tempo do Abcacis existe um contrato entre o município e a SEGAL, contrato esse que tem vindo a ser renovado, em que a Câmara entrega terrenos a esta sociedade gestora, e esta sociedade gestora constrói habitação, constrói infraestruturas, constrói equipamentos, atualmente 80% desse contrato está feito, falta o restante, e portanto nos últimos anos têm vindo a ser feitas renovações por períodos curtos, no sentido de se ir fazendo cada vez mais obra. Ou seja, é um contrato que se vai renovando, é isso? Precisamente. Teve para terminar em 2020, depois por efeitos da pandemia e de mudança de executivo, creio eu, acabou por não cair. A verdade é que a Assembleia foi confrontada há poucos dias do contrato terminar, que foi no dia 31 de março, daí termos tido uma sessão extraordinária para no dia 31 disto. De março, precisamente. Portanto, com muito poucos dias para analisar um contrato desta envergadura, foi apresentada à Assembleia uma renovação deste contrato por sete anos, estamos a falar dois mandatos, portanto uma renovação até 2032, em que era proposto ao fim destes sete anos ficar tudo feito. mas a verdade é que não estava escrito no contrato o que é que acontecia a esta sociedade gestora se a construção não fosse feita, e portanto era um contrato claramente que não protegia os interesses dos lisboetas, não protegia os interesses do município e correspondia construir o que é que eles têm que construir, Carla? Habitação, nomeadamente, habitação. Estamos várias a falar coisas que vão o resto dos terrenos que ainda está lá uma área bastante grande de terrenos, permite construir cerca de 12 mil habitações, o que muito numa bem. Altura que nós temos uma crise da habitação, estávamos a falar de um contrato em que era entregue de mão beijada por parte do município a esta sociedade destes terrenos para eles construírem ou não, porque a verdade é que passados 7 anos não acontecia nada. Não estava lá escrito o que é que acontecia se eles não construíssem e, portanto, além de outras coisas, além de este contrato não ser submetido a vista do Tribunal de Contas, quando não era uma mera prorrogação, havia alterações no contrato, havia um perdão da dívida da TRIO, que é uma taxa de urbanização de forma muito simples, é uma taxa que os construtores pagam à Câmara quando lhes são entregues terreno já com capacidade completa para urbanização. Estamos a falar de cerca de 3 milhões de euros que era perdoado a esta sociedade, porque sim, e porque eles entendiam, enfim, era um litígio que não foi resolvido em tribunal e, portanto, o município decidiu resolvê-lo, além de que uma série de outras construções, como a ligação das Galvanas ao Campo Grande, também caía. Portanto, era um contrato que trazia muito mais benefícios para o privado do que para o município. E, naturalmente, o Partido Socialista insurgiu-se contra este contrato, não aceitou que fosse comprometido durante dois mandatos a bolsa pública de terrenos que nós temos na cidade de Lisboa, porque não temos mais nenhuma. No fundo, eles administram essa bolsa, não é? Esta empresa a quem a Câmara... Administravam até dia 31 de março, sim. Porque, entretanto, o contrato caiu, porque o Partido Socialista, não concordando com a forma como o contrato estava a ser apresentado, propôs como alternativa um prazo mais curto, por 2 anos, de modo a permitir que, durante este tempo e ao fim de 2 anos, fosse feita uma nova avaliação. Bom, a direita assim não o entendeu. Temos a direita, que voltar a este tema, de certeza. A direita, sim, eu tenho aqui não, tanta coisa para dizer. Não, não aceitou aprovar este contrato de 2 anos. O Partido Socialista também não aceitou o contrato dos 7 anos e, portanto, o contrato caiu. Agora, é aqui importante também dizer que eu já sou deputada municipal há alguns anos e havia lá deputados mais antigos. Nunca senti uma tentativa de pressão tão grande e de ameaças por parte do município, por parte da própria Segal, que escreveu ao município, e o município reenviou a carta. Temos que voltar aos a este tema, de certeza. Que isto já não é o primeiro minuto. É um minuto da Carla. Mas é importante, tendo em conta que nós não tivemos. É um minuto dela. Mas tendo em conta que nós não tivemos programa na semana passada, eu acho que também. Claro, podemos agendar depois este tema aos nossos municípios. Mas acho que é importante as pessoas também saberem o que está a acontecer. E agora o que é que vai acontecer? Vão renovar este contrato como? É preciso que alguém tenha este contrato na mão, não é? Para já a Câmara ficou com os terrenos na sua mão. Para já a Câmara ficou com os terrenos na sua mão. Portanto, aquilo que o Partido Socialista espera é que aqueles terrenos sejam devidamente negociados com a Segal ou com quem for. A Segal não tem que ter a exclusividade destes terrenos e, portanto, teve daqueles com que já ficou na sua mão. E, portanto, é importante é que os terrenos que permitem a construção de 12 mil habitações sejam efetivamente destinados a isso e que não que fiquem lá para especulação imobiliária. Ana Jara, o seu minuto. Muito boa tarde a todos e a todas os que nos escutam na rádio, pela rádio e também aqui no estúdio. Bom, o meu primeiro minuto vai para as associações que em Lisboa estão a ser despejadas das suas sedes, dos seus locais naturais e onde funcionam, inseridos nos bairros, enfim, nas freguesias, com um trabalho importantíssimo e insubstituível para a vida da cidade de Lisboa. E como elas já são tantas, nós no PCP decidimos fazer uma proposta que pudesse, de facto, resolver ajudar a resolver esta situação. Nós temos, por exemplo, a Academia dos Amadores de Música, que já é falámos uma associação aqui, num dos programas, sim. Insubstituível na cidade de Lisboa. Mais de 100 anos, mais tem 170 anos. Temos a Academia Recreio Artística Ara, na Rua dos Franqueiros, que também tem mais de 100 anos. Temos os Artistas Unidos, que, enfim, perderam o seu teatro da Politécnica também com uma situação de não resolução ainda, de novo, com um novo espaço. O Carnide Clube, o Clube Atlético de Alvalade, o CCA, o Grupo Dramático Escolar Os Combatentes. Mas há aí alguns que estão, por exemplo, os Artistas Unidos estão em resolução, em fase de resolução, não é? Não se podem meter no mesmo bolo, sim, nós porque vão ter a sua situação resolvida, onde? Certo? Mas, para onde? Mas nós não sabemos. Não se sabe? Sim, okay. Não sabemos e, portanto... Não estava já um local em obras para os Artistas Unidos? Não. O local que estava é um local que ainda nem sequer entrou em obras. Não. Eu peço desculpa em interromper a Ana. Não, sim, eu é que estava a fazer confusão. Muito bem. A Câmara anunciou, se calhar, que já estava em resolução e não estava. A Câmara anunciou muita coisa, também já anunciou para os amadores de música e a situação é a mesma, as pessoas continuam a manifestar-se e a ter este problema que afeta a atividade diária desta escola, desta entidade que é tão importante para a cidade. Bom, sim. Como nós vemos que estas situações não são resolvidas, e a Câmara continua a falar muito, mas não consegue encontrar soluções eficazes, nós resolvemos agarrar naquilo que temos como conhecimento deste movimento associativo de base local e tentar encontrar uma solução. Nós decidimos que a Câmara deve criar um gabinete de apoio às coletividades em situação de emergência, que não seja... Porque já são muitos casos, não é? Já são muitos casos, é preciso encontrar equipas, é preciso encontrar reforço de meios, enfim, um foco especial nesta situação. Temos a noção que os processos se perdem, que as entidades ficam sem resposta e, portanto... Propusemos isto, ainda não foi a votação, mas estamos a distribuir esta proposta para os vários coletivos, as várias associações, as sociedades recreativas, desportivas, que a cidade tem, informando-os de que esta proposta está de facto sobre a mesa e que nós não podemos continuar a perder associações de tecido associativo local, porque nós sabemos que a Câmara dispõe de capacidade para responder. A Câmara, o Estado... Enfim, são situações em que, com a disponibilidade dos edifícios, das lojas, dos espaços camarários, seriam solucionáveis se a Câmara, de facto, se focasse em encontrar uma resposta desenhada, específica para as necessidades de cada uma. Mas o PCP acha que a Câmara devia tomar a responsabilidade de todas estas associações? Nós achamos que a Câmara pode e deve tomar a responsabilidade destas associações. Elas não são milhares de associações, são associações, são das que restam, porque houve muitas que já foram embora e que se perderam, e perderam-se para sempre. Isto é como uma árvore que se arranca, não volta, quer dizer, demorarão muitos anos até Lisboa recuperar da morte de muitas associações. Sim. Com um trabalho muito relevante, e portanto nós não podemos dar-nos ao luxo de perder ainda mais associações, e portanto este gabinete de apoio ao movimento associativo e às situações de emergência é fundamental que apareça para garantir que estas respostas são efetivas, que as pessoas possam ser atendidas, que estes coletivos possam enfim, encontrar outro lugar ou permanecer no mesmo sítio, se assim for possível, para garantir esta permanente sucessão de gerações com atividades culturais, desportivas, enfim... Que são ao serviço. E com associações que são históricas, muitas delas em, exato, Lisboa, como é o caso da Academia dos Amadores de Música, não é? Carlos Ardisson, não falta o seu minuto. Bem, depois disto tudo, cumprimentar os nossos ouvintes, também, Lisboa e no Porto, e aqui os colegas de debate. E eu, o meu minuto é dedicado à apresentação que foi feita a semana passada do Elétrico 16, que vai ligar, espera-se que em 2028, o Rio Trancão ao Terreiro de Passo, fazendo equivaler aquela ligação que existe com o elétrico rápido que vai do Terreiro de Passo até Algés. E já é um projeto que se fala desde a Expo 98, que já... E esse vai ligar o quê a quê? Que não percebi. O Rio Trancão. Toda a beira d'água, toda a beira rio, até o Terreiro do Paço. Portanto, com a conclusão das obras do túnel de drenagem em Santa Apolónia, poderá ser instalada a linha e seguir até ao Parque das Nações. É uma espécie de metro de superfície? É. Ali quase, à beira-rio, quase, não é? Quase. Isto já está em estudo. Atenção, carteiristas. Já está em estudo. Parece uma linha. Não pode ver só uma negativo. Uma linha bestial. Mas já está em estudo os possíveis trajetos. Estou a brincar, claro. Estou em estudo, também não está definido ainda as ruas por onde vai passar. Está a ser feito o estudo de impacto ambiental, quer para uma rua, quer para outra rua. No caso do Parque das Nações, não temos muitas ruas que atravessem em freguesia de uma ponta à outra, portanto, estão a ser estudadas as duas. A ideia é tirar carros do centro de Lisboa. Pensa-se que os estudos apontam que 6 mil carros deixarão de entrar em Lisboa e de chegar, ou podem já cá estar no centro de Lisboa, já dar dentro de Lisboa, mas já não irem para a Baixa com. Para a zona da Baixa, poder ficar por ali, não é? Por Exato. Parte das Nações ou antes. E é um impacto que há muito que era esperado, por exemplo, na freguesia, os vizinhos sentimos todos a necessidade de termos, fosse um autocarro, ou seja, o elétrico melhor, que possa fazer o norte-sul, acompanhando a freguesia, que é muito sob o comprido, são 5 km de extensão, e é com satisfação que vemos agora o vice-presidente Filipe Anacoreta apresentar debaixo da pau do Pavilhão de Portugal, com a senhora ministra Maria Graça Carvalho do Ambiente e da Energia, e com o presidente Carlos Moedas. Também estiveram presentes, também esteve presente o presidente da Câmara de Loures e o seu executivo, porque diga-se também que na zona do Trancão o metro, não é um metro, é o BTR, esse é um elétrico, é um autocarro, essa espécie, sim. De Loures vai encontrar-se naquela piadeira de Sacavém com este meio, portanto vai permitir fazer a ligação. Uma espécie de estação intermodal entre um meio de Loures para Lisboa, e portanto assim dar resposta a todas as pessoas que de Loures querem chegar ao centro de Lisboa de uma forma mais fácil, e dizer que é uma grande satisfação, desde o início que tínhamos falado sobre isso, que tínhamos nos nossos programas que isso estivesse, e dizer ainda que é uma coisa que até assusta, porque a pessoa nem sequer pensa, que há 67 anos que não é criada uma linha de elétrico na cidade. Foram feitas intervenções substituindo pequenos troços, diminuindo alguns, aumentando outros, mas não recriando nenhum. Implementando de origem. O terreno. Foi sempre a regressão. Foi sempre diminuindo, sim. E agora aqui são 12 quilómetros, e dizer ainda que se prevê que do Trancão ao Terreiro de Paço sejam 35 minutos de percurso, com 18 estações, 8 das quais no Parque das Nações. Bom, muito bem. A Câmara de Lisboa recuou quanto à remoção de árvores na Avenida 5 de Outubro, sobretudo da espécie jacarandá, tendo decidido autorizar apenas 3 dos transplantes em vez de 20, e até argumentando que havia ali um problema com canalizações de água e também de esgotos. Esta decisão foi anunciada um dia depois de uma sessão de esclarecimento com mais de 400 de participantes, em que a vereadora do Urbanismo, Joana Almeida, disse que a autarquia não pode não cumprir o contrato que tem com a Fidelidade Property no projeto de Entre Campos. É todo um projeto aqui em que estava em causa mais um parque de estacionamento, e por isso levantou esta celeuma de ser um pouco contra aquilo que todas as cidades estão a fazer, e neste caso era abater árvores para construir um parque de estacionamento. É esta a mensagem que passa, digamos, a primeira mensagem que passava para a opinião pública era esta, mas aquilo é um projeto muito maior do que isto. Na verdade, bom, foram então, a Câmara suspendeu isto. O plano inicial previa a remoção de 47 árvores no eixo da Avenida 5 de Outubro, onde há, de facto, 75 jacarandás, definindo que 30 seriam mantidos, 20 transplantados, a que se juntariam 2 plátanos, e os restantes 25 seriam abatidos, mas, entretanto, esta decisão foi, digamos assim, está em suspenso. A Câmara diz que tem que pedir aos serviços apoio no sentido de agir de uma forma ou de outra, e em questão está, então, esta construção de um parque de estacionamento subterrâneo. Ana Jara, vou começar por si. Dizendo que estamos quase a meio do programa, portanto, temos que ser, se quisermos ir a outro tema, temos que ser todos mais sucintos. Não parece assim tão claro, Antonieta, sim, aquilo que acabou de dizer, que eu introduzi, que a Câmara, sim, recua. Não parece, até porque a Câmara, o comportamento da Câmara tem muito que se lhe diga. Acha que não recuaram nisto, como saiu em toda a imprensa? Não. O comunicado não é claro. em primeiro lugar, e todas as coisas, as atitudes da Câmara, as decisões que a Câmara tomou até chegar ao comunicado também não foram muito claras. Muito claras, portanto, desde começar a arrancar árvores à revelia, antes da, sim, informada a população, houve também uma... Só arrancariam depois da sessão de informativa à população, até à sessão que fizeram na última quarta-feira, na Assembleia Municipal. No Fórum Lisboa, não é? Exatamente. Em que foi repetida às pessoas que ali estavam que a Câmara não iria mexer no projeto, apesar de todas as reivindicações que ali surgiram. Foram 400 pessoas, correram e encheram o Fórum Lisboa. E a petição teve mais de 50 mil assinaturas, não é? 54 mil. Pronto. E portanto isto, depois no dia seguinte sai um comunicado que diz Câmara de Lisboa decide projeto de Entre Campos, é o título do comunicado. E a pergunta é, decide o quê? Porque o comunicado nem nisso é claro sobre o que é que a Câmara decide. E portanto eu diria que isto é até o próprio comunicado vem com críticas a aproveitamentos, a ativismos, enfim, toda uma arrogância demonstrada na forma como trata a população. E portanto a linguagem não é a melhor, manifestamente não é a melhor para quem se foi manifestar e até dirigido a uma Câmara e a um Presidente que diz que ouve as pessoas e gosta muito de ouvir as pessoas, dialogar, não é? Com as pessoas. Mas enfim, neste caso não está a ouvir as pessoas. E depois há também aqui uma coisa que perpassa, que é uma atitude de enjeitar responsabilidades e atirar para o executivo anterior as decisões que só couberam. Que a Câmara também disse que havia, não é? E nomeadamente o PSD aprovou esta operação. Portanto, as responsabilidades, enfim, recaem sobre quem aprovou esta operação. E, portanto, não há nada aqui em que a desresponsabilização possa acontecer, a meu ver. Portanto, tudo o que é feito aqui neste comunicado, enfim, é tirar isto, não há erros, os erros foram corrigidos até agora, enfim, foram melhorados alguns aspectos, também não diz quais, portanto, eu acho, tenho aqui a dizer que há aqui uma manifesta incapacidade de resolver esta situação. E isto agora já não é uma questão técnica, é uma questão de cidade, é uma questão política, as pessoas estão-se a manifestar. E, portanto, entre rampas de estacionamento e as árvores que as pessoas estão a reivindicar, a questão deve ser simples e a decisão política deve também ser simples. É redesenhar, reduzir, enfim, o parque não está construído, portanto há toda uma matéria de negociação que pode ser feita com este promotor imobiliário e que é o dono dos terrenos agora, exatamente, não é? Exatamente, mas quer dizer, há um redesenho a fazer, isto é claro, não pode ser negado este redesenho. Para terminar, e, portanto, é salvar uma fiada de jacarandás. Queria só dizer uma coisa, toda esta confusão e toda esta operação que já foi a discussão pública, que agora vem aqui porque as pessoas não entenderam que os jacarandás iriam ser arrancados. Isto já tinha estado 2 anos. Tem em... uma razão. Nós estamos a ver só a cidade a ser projetada com imagens fabulosas de árvores, 3D, enfim, uma série de questões. Enfim, nada disto é real. Nada disto é real, portanto, a apresentação do cartaz que diz como é que vai ficar depois, tem lá os jacarandás e tem jacarandás com 30, 40, 50 anos, árvores altas. E nós temos que acabar com isto, temos que acabar com esta maneira de mostrar projetos de arquitetura em que se mostra a parte verde, enfim, daqui a 30 anos, quando o que se vai fazer é cortar árvores. E, portanto, temos que ser honestos, porque naquela sessão também não se percebeu. A Câmara não deu a informação que tinha a dar. Eu estive presente, portanto eu posso dizer isto, e também não me falha a capacidade de entender isso, porque eu sou arquiteta eu própria, e ali ser informada de questões que tinham a dizer respeito à arquitetura. E, portanto, eu não saí de lá esclarecida. E não saí de lá esclarecida. Portanto, não houve transparência nessa informação, e acho que é uma lição para ter em conta para futuros projetos. António Pro, antes de irmos para um pequeno intervalo, ainda vamos ouvi-lo assim. Muito bem. Eu tenho acompanhado esta... O António falou-nos da importância dos jacarandás e de como as árvores não são todas... Não é o mesma coisa abater uma e plantar outra, não é nada a mesma coisa. Aliás, é bom começarmos por aí, para eu fazer a minha declaração de interesses de amante dos jacarandás. Mas, de facto, esta questão vai muito para além dos jacarandás da Avenida 5 de Outubro, pese embora seja um elemento muito, muito importante. António, o que a Câmara disse daqueles três que teve de abater por causa de duas condutas, uma de água e outra de esgotos, que estavam em vias de rebentar ou de se deteriorar de tal maneira que não podia... Não foram abatidos, foram transplantados. Transplantados, pronto. Esses que foram retirados dali, aí justifica-se plenamente esta retirada ou não? Bom, tanto, se os serviços dizem que há ali um problema com... Era imprescindível para fazer aquela intervenção no coletor. Naquele sítio, sim. Só um parênteses em relação aos jacarandás e já aí ao resto da operação integrada de Entre Campos. Transplantar ou pretender transplantar jacarandás ou outras árvores quaisquer nesta altura do ano é um erro. Esta é uma altura errada para fazer transplante. Em qualquer circunstância, acresce a idade já madura daqueles exemplares, acresce que não foi feita a preparação prévia que é aconselhada neste tipo de situações de transplantes de árvores. Portanto, a altura para fazer o transplante é errada e é bom que a Câmara tenha recuado relativamente ao transplante de jacarandás, e eu quero começar por saudar esta atitude da Câmara Municipal de Lisboa. Há críticos que dizem, bom, que afinal não recuou, ou que recuou por conveniência, mas eu quero, sobretudo, ater-me ao facto. Após a sessão pública, aliás, muito conturbada, nas instalações da Assembleia Municipal, onde já agora também é importante que se diga que a Câmara manifestou a disponibilidade para ouvir os cidadãos e fez bem em concretizar. Depois daquela petição, sim, sim. Uma petição histórica com um número muito significativo de assinaturas. Diz-se, não tive a oportunidade de confirmar, mas diz que terá sido, se não a maior, pelo menos das maiores petições alguma vez dinamizadas na cidade de Lisboa, o que diz bem da importância que os lisboetas dão que as pessoas têm a estas árvores tão amadas e tão odiadas, porque também é importante que se diga que as pessoas se mobilizaram sobretudo por causa dos jacarandás. Aquilo é muito mais do que jacarandás, mas as pessoas mobilizaram-se por causa ou a pretexto das árvores, apesar daquelas árvores serem árvores que são sistematicamente plantadas em sítios desadequados para aquela espécie de árvore. Aliás, isso faz com que algumas pessoas, apesar de tudo, não gostem tanto dos jacarandás, porque eles se encontram em locais errados. Já agora, na solução que é agora proposta neste projeto, os jacarandás deixam de causar os transtornos que muitas vezes causam, porque ficam colocados, de acordo com o projeto, ficam colocados no separador central, onde deixa de haver estacionamento. Portanto, as pessoas não passam ali, sim. Portanto, nem há carros estacionados, nem pessoas a passar, portanto, foi uma boa solução que se encontrou para manter os jacarandás, que é uma marca daquela avenida. Mas, dizia eu, esta atitude da Câmara, que eu espero que seja apenas o início de repensar esta intervenção, foi suscitada pelos cidadãos, isso é positivo que seja, mas eu quero sublinhar esta atitude que é de coragem, porque a Câmara recuou, a Câmara parou para ponderar, e é de humildade porque está disponível para ouvir aquilo que tantos, as preocupações de tantos cidadãos. E, portanto, eu quero crer que foi esse o sentido, não tenho razões para duvidar dessa atitude, e, portanto, quero sublinhar em primeiro lugar isto. Isso foi que saiu na imprensa, mas por vezes a Ana Jara acha que não. A Lisboa ouviu, tomou a iniciativa de ouvir os cidadãos e fê-lo de forma aberta, ao contrário da consulta pública em 2018, cuja participação... enfim, não quero também fazer juízos de intenção, mas que a divulgação, a promoção foi relativamente reduzida. Desta vez houve a oportunidade para os cidadãos se pronunciarem. Sim. E na sequência, isto é um facto, Ana. Não, na sequência, eu também tive. Eu também tive e já agora tive pena de não ter ouvido. Muito tive pena de não ter ouvido a Ana ter feito um reparo e uma crítica que tem que ser feita de forma frontal ao comportamento de muitas pessoas que estavam naquela sessão. Foram mal educados, de uma violência verbal absolutamente escusada, absolutamente inadmissível numa democracia em que as pessoas devem expor o seu... Sim, mas isso não justifica tudo. Isso não justifica a forma. Não justifica tudo. Eu não achei nada. Devo-lhe dizer que tenha... Disso. Ah, pois, mas olho que não eu... Achei. Olho que então, não se calhar, não esteve atenta. Foi. As pessoas gritaram, as pessoas fizeram acusações absolutamente as pessoas infundadas, absolutamente gratuitas, e isso não eu, se eu faz. Ouvi que a sessão tinha corrido muito nada mal, sim, nesse sentido. Nada justifica. Mas o facto, isto é uma questão de opinião, admito. Mas o facto é o seguinte: o facto é que houve uma sessão promovida pela Câmara Municipal para ouvir os cidadãos. Na sequência dessa sessão pública, a Câmara, no dia seguinte, suspendeu a intenção de transplantar os jacarandás e manifestou a vontade de repensar o projeto. Veremos agora, isso não é um facto, se isso vai veremos acontecer agora ou não, em sim. que termos é que isso vai ser feito. Mas que teve uma atitude que respondeu àquilo que eram as preocupações das pessoas, isso fê-lo e isso merece ser saudado. Quanto ao projeto, que é muito mais do que jacarandás, pese embora, como disse, eu também dou muita importância aos jacarandás, sim, pelas aves, foi isso que mais se falou, pela imagem que caracteriza aquela artéria da cidade de Lisboa, e portanto devem ser protegidos, mantidos na medida do possível. E a questão aqui é sempre, como nesta, como noutras intervenções, de equilíbrio entre a necessidade de requalificar aquele espaço. Também julgo que é um facto que aquela zona, existe uma ferida urbanística. Está parada, fechada zona, há 20 anos. É preciso encontrar uma solução. Essa solução da antiga Feira foi encontrada, não foi agora, essa solução foi encontrada, decidida, fechada em 2018 e, portanto, não é de agora. Aliás, vale a pena dizer também, se a Ana esteve atenta à discussão pública, também se soube na sessão pública que em 2018 foi fechado um projeto com erros de medição. Com erros de medição do projeto que tiveram agora de ser corrigidos. Sim. O que não abona muito em favor do rigor e do cuidado com que as coisas foram feitas. São resolvidos a benefício do agora, produtor não, imobiliário. Não, são erros. A questão não é benefício. São erros. Claro, houve erros inadmissíveis. Câmara... Erros de medição, está a ver? Claro, então isso não se faz. Isso não se faz. Agora, o que eu queria terminar fazendo referência ao projeto. O projeto integrado de Entre Campos pretende dar resposta àquela ferida que existe na cidade. Sim. Tem outra característica como consequência. Por um lado, há estacionamento que é criado em subsolo. Já agora vale a pena dizer que é obrigatório, de acordo com o PDM, a construção de estacionamento. Ali de estacionamento porque subterrâneo. Porque há aumento de habitação e de claro, serviço, claro. E portanto o PDM obriga a que o promotor tenha um determinado número de estacionamento que tem que ser garantido. Ao mesmo tempo, retira automóveis da superfície. E isso é bom, julgo que é pacífico, que é bom libertar espaço público à superfície para as pessoas e não ir retirando carros. E, portanto, o que é feito também é criar mais estacionamento por contrapartida da retirada de automóveis da superfície, ficando aquele espaço mais liberto, mais disponível para ser usufruído pelas pessoas. E vou terminar como comecei, é bom que este projeto seja compatível, e é essa a dificuldade, mas pareceu-me ser essa a intenção da Câmara, que se encontre um equilíbrio que até agora não tinha sido alcançado, em 2018 ele não foi assegurado, o equilíbrio entre as exigências das pessoas, a sensibilidade para a qualidade do espaço público e, ao mesmo tempo, a concretização daquele projeto que vai qualificar aquela zona da cidade. Muito bem, a seguir já vamos ouvir a opinião da Carla Madeira e do Carlos Ardis, onde fazemos primeiro um pequeníssimo intervalo. Festival Caixa Alfama, dias 26 e 27 de setembro. Uma edição de homenagem a Maria da Fé. Em Casa da Amália ao vivo, especial Maria da Fé. Cantarei até que a voz me doe. Gisela João. Foi num site de turismo que encontrei a foto da casa da Mariquinha. Marco Rodrigues. Lisboa, menina e moça, menina. Cátia Guerreiro celebra 25 anos de carreira. Lisboa, ouviu cantar o fado. Alexandra, Hélder Moutinho e Pedro Moutinho. E muito mais. Festival Caixa Alfama. Aqui mora o fado. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e nos locais habituais. Aroma Limpa. Especialistas em limpezas de apartamentos, escritórios, estabelecimentos comerciais, após obras ou remodelações. Aroma Limpa. Limpezas ocasionais, manutenção e de apoio a diversos eventos. Ligue 912-544-550 ou visite aromalimpa.com. Aroma Limpa. Empresa certificada em limpezas. Amália. Grande Lisboa, 92.0. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. É a segunda parte do Fórum Lisboa. Estamos a falar então do projeto para a Avenida 5 de Outubro. Carla Madeira, vamos ver a sua opinião. Falámos da petição, do recuo ou não recuo da Câmara, da sessão de esclarecimento que a Câmara fez, uma sessão pública que não correu muito bem, não é? Pelo que já aqui ouvimos. Este projeto faz-me lembrar o da Segal, que eu falei no meu primeiro minuto. Portanto, há aqui uma entidade privada, que é a Fidelidade, que tem interesses legítimos, naturalmente. A Fidelidade é que comprou os antigos terrenos da Feira Popular, não é? Certo. Para situarmos as pessoas, certo. Que certo. É um terreno enorme, e, portanto, não é? Da mesma forma que é legítima a Sociedade Gestora de Alta de Lumiar defender os interesses imobiliários que defende, também é... Mas não, continuar a falar da Segal, tu quase mas, a não resistir. Mas é muito... Mas eu já disse que eu acho que é um tema que foi para sim, não termos falado mais. Mas podemos... Que este tema basta sugerir... A responsabilidade eleitoralista do PS para impor um acordo sem sequer ter o respeito de falar com a outra parte, sem querer saber... Quem é a outra parte? Bom, se vamos agora falar... A outra parte é a Segal. Como então, mas a Assembleia Municipal não tem que estar numa hora, Assembleia... À 25ª hora, porque na Câmara Municipal claro, parece que teve caladinho. Claro, não é? Claro. Na Câmara, quando era o momento, teve caladinho. Bom, à 25ª hora... Irresponsável. Desculpem, as pessoas não estão a perceber o que vocês estão a dizer. Podemos trazer esse tema para outro programa, para as pessoas perceberem o que estão a dizer. Só vocês os dois é que estão a falar um com o outro. Agradeço que falem lá fora e não aqui. Mas a acaba por ser, da mesma forma que temos uma entidade privada a pressionar os poderes públicos, aqui é exatamente igual, a outro nível, com outros contornos, temos a Fidelidade a querer a fazer levar à avante um projeto. O projeto já foi aprovado pelo seu executivo do Partido Socialista projeto, em 2018. Projeto que devia ter mais foi a falar destas projeto coisas. Que, pois devíamos ter mais tempo, sim, porque o projeto que está a ser levado a cabo agora foi exatamente o mesmo que foi apresentado em 2018. Exatamente. E aprovado pelo Partido Socialista. Não, com o abate de árvores. Não, com o abate de árvores. Era no ar. Carla, se o projeto é o mesmo e agora se chegar à conclusão... Quando eu ponho o dedo na ferida, os meus colegas interrompem-me. É típico, eu já estou habituada. Deixa eu terminar. Quando eu ponho o dedo na ferida, da mesma forma que agora vejo o CDS aprovar o Liós e o Elétrico 26 até ao Parque das Nações, quando na altura votaram contra, não é? Mas pronto, é curioso. E portanto... Portanto, eu não sei se querem ouvir a minha opinião. Bom, deixem a Carla terminar. Se não querem... Termine, Carla. Não vale a pena, não faço questão de a dar. Eu estou a dá-la porque me pediram. Claro que sim. Agora, não posso deixar de dizer que a Fidelidade apresentou um projeto que já não tinha sido aceito antes, não tinha sido aceito com este abate de árvores. É importante os lisboetas saberem que o abate de árvores tem que ter autorização do Presidente da Câmara, é uma competência própria do Presidente da Câmara. Portanto, nenhum projeto, seja de parque, estacionamento, seja do que for, tem abates de árvores sem autorização do Presidente da Câmara. E, portanto, aqui o que está em causa é um projeto que se quer levar avante para aumentar uma área de estacionamento, porque a questão é essa. Estes abates de árvores estão a ser considerados porque a Fidelidade aumentou o seu parque, está a colocar mais lugares de estacionamento. E depois reparem que isso é outra parte... pelo PDM, porque essa é outra questão, porque aquilo terá a meu ver, dada a ausência de respostas... Não corresponde aos mínimos, é verdade. Pronto, não porquê? Corresponde aos mínimos. Porque então, houve uma opção é? De libertar estacionamento de superfície para colocar... Ora, aí está um problema. É que este projeto traz estacionamento para residentes, 60 lugares para residentes, e elimina quantos à superfície? 150. Isso não. Também é um dos motivos que faz os moradores ficarem naturalmente incomodados. Acha que cada lisboeta tem direito a um lugar de estacionamento não, na rua. Acho que não podemos ter projetos que eliminam, que abatem árvores, que eliminam lugares de estacionamento. Sim, mas pronto, não me quiseram não, ouvir não. A minha opinião. Não diga agora, resto. Eu de facto diga acho... Não há nenhuma árvore abatida. Acho vale a pena inaceitável que, para levar avante um projeto privado, se opte por tirar aquelas árvores. E essa história de transplantar árvores, quer dizer, convenhamos, as árvores, a maior parte das transplantadas não sobrevivem, não é a altura do ano para que elas sejam transplantadas, além de que as árvores que vão ser agora plantadas só daqui a dezenas de anos é que estarão exatamente iguais e, portanto, tudo isso é uma falácia. Agora, é perfeitamente possível ter ali um parque de estacionamento sem abater árvores. Agora, não é certamente com aquela dimensão, nem fazendo as alterações em cima no trânsito que estão previstas, que essas é que são as alterações no projeto que levam a este abate enorme de árvores. Carlos, tem 5 minutos para mostrar o que vale. Nós vamos. Eu tenho pena de estarmos só na rádio, porque senão podiam ver o projeto que está aqui, que estou a mostrar à carga, mas ela insiste em não olhar. Está aqui na Assembleia Municipal, foi aprovado em 2019 o lançamento de uma asta pública, à qual eu estou perfeitamente tranquilo porque o CDS votou contra. Portanto, o CDS votava contra tudo, conjuntamente com o PSD. E digo nomeadamente mais, a rede Lioso elétrico, o elétrico que agora orienta, se vangloria. Sabe para onde é que ia o elétrico para o Parque das Nações? Ia para a Avenida Infante do Henrique nos túneis, entre os Olivais e o Parque das Nações. Ia servir quem? Votou contra e muito bem. Bom, muito não bem, Carlos, às pessoas, sobre este projeto, Carlos, é que vamos. Não se pode dizer as coisas assim para o ar e gritar para se ter razão, desculpem, mas não. Agora está aqui um projeto de parede, tudo, de parede a parede, de parede a parede, está aqui, Rua Álvaro Paes, a 5 de Outubro e a Rua Cruz Vermelha, está aqui tudo. E recuando uma página... Também tenho aqui. Claro. Está esta aqui. Foi a Operação Integrada de Entre Campos, que asta foi a pública, pública proposta 507, claro. Os nossos ouvintes que procurem no Google, proposta 507, isto, CM 2019, asta pública para a constituição de um direito de superfície em subsolo sobre parte da parcela do terreno B3 da Operação Integrada de Entre Campos para a construção de um parque de estacionamento automóvel. É de parede a parede, a rua toda. E então? E portanto as árvores ficavam suspensas no ar. Portanto, isto está, foi decidido assim, foi bem ou mal decidido? Foi mal. Mas não é o único caso. Olha, no Parque das Nações, há um ano, arrancou uma obra numa travessa, que os solos foram consolidando e passava ali um antigo ribeiro, e aquilo foi, desceu um metro. E há 8 ou 9 anos que andava na Câmara Municipal de Lisboa, vai o projeto, vai reabilitar aquilo e não sei o quê, nos orçamentos estava lá sempre. E o ano passado foi-me comunicado que ia iniciar a obra. Iniciaram a obra, nós comunicámos aos vizinhos e de repente fomos surpreendidos porque a obra rapava, matava as árvores todas à superfície. Era uma travessa que ficava careca. E não eram jacarandás. Não eram jacarandás, não eram repostas. Isso é um problema com o qual a cidade se confronta. E não eram repostas. Sim, é que depois, mas temos que fazer tudo aquilo. Isso. Depois isto de fazer é um tudo tema aquilo. Depois de fazer tudo aquilo, de fazer a intervenção que é necessária, ficava tudo. Ficava uma travessa careca junto ao Parque Tejo. E a junta de freguesia, os moradores alertaram e pronunciaram-se contra aquela situação, os técnicos da Câmara disseram, mas os anteriores executivos aceitaram. E eu na altura disse, mas já não estão entre nós, já não estão em funções. Salve seja. Então, vamos pensar nisso. Entre nós, salve seja. Vamos repensar nisso. Estão entre nós. O que aconteceu com a Câmara Municipal de Lisboa? Está já, um ano depois, arrancou o projeto que está... Os vossos dois micros estão um problema. Peço desculpa, estar a o seu e o da Ana Jara. Ele capta muito. Tem que se afastar um bocadinho. O projeto está já a ser feito, as árvores vão permanecer todas, e isto foi possível fazer. E foi com este executivo de Carlos Moedas e com o executivo da Junta de Freguesia. Portanto, falámos, fomos contra... Bom, mas em relação ao projeto que estamos a falar agora, que é esse do Cabo Parque das Nações, ninguém sabe o que é. Está o Carlos a explicar agora, sim. É assim, é uma situação que também tem que ser revista. Também será revista. O Presidente já disse que parou, vamos reanalisar as situações. Agora, não se pode fazer ouvidos mocos e dizer que isto não foi aprovado pelo PS em 2019. Foi tudo aprovado pelo PS com intervenção de parede a parede da Avenida 5 de Outubro. E, portanto, não se pode imaginar que aquilo se concessiona um espaço de 21 mil metros quadrados de ponta a ponta da rua, daquilo tudo, portanto, as árvores iam ficar suspensas e construísse um parque de estacionamento por baixo. Opções. O dinheiro dava muito jeito. Só para rematar, então, para depois irmos a anajar ao fado. Não são opções. Ou para rematar também. Não é justo dizer se queremos discutir isto de forma séria. Eu tenho o exemplo do Príncipe Real. Há um problema. Houve a opção de não construir o parque. Deixa-me dizer uma coisa breve. Para preservar as árvores e a patriarcal. Portanto, são opções. Deixa-me dizer uma coisa breve. Ficámos sem o parque de estacionamento e temos as árvores e a patriarcal intacta. Há um problema cultural em Lisboa e não só. Mas agora estamos a falar de Lisboa. Um problema estrutural, cultural, de considerar que as árvores são meros ornamentos. E que são desprezáveis sempre que existe uma opção qualquer de intervenção. Esse é que é o problema estrutural. Quando as pessoas ganharem consciência de que as árvores em meio urbano desempenham um papel fundamental para a nossa qualidade de vida, as árvores são valorizadas de outra forma. Elas, em teoria, já são valorizadas. Sempre que se faz um abate, há uma norma de Granada que valoriza as árvores e que tem em conta todos os fatores. Agora, na prática, no dia-a-dia, os projetistas, os decisores, não consideram os árvores com elementos... Os decisores, nem sempre. Projetistas e decisores, nem todos. Dei um exemplo nem, do Príncipe Real. Nem todos uns, nem todos outros. Está por fazer. Mas acontece muitas vezes e por isso é que estes fenómenos... E o promotor quer construí-lo. E por isso é que é bom... Que os é uma chatice eu ainda ser presidente junta. Às vezes com algum fundamentalismo, às vezes até com alguma ignorância, mas que tomem em suas mãos este papel de alerta e de exigência. Agora, enquanto não se mudar a mentalidade de quem decide aos vários níveis, neste caso que estamos a discutir relativamente ao papel das árvores, este tipo de situações vai sempre acontecer. Mas eu tenho a dizer, Ana, para terminar, sim. Das das petições que apareceram nesta cidade, disse que os decisores políticos não olham para estas questões. Não quis generalizar, não são todos. Mas os cidadãos que se manifestaram desde o mandato passado, eu posso dar dois exemplos, o Jardim para o Martim Moniz tinha 1.600 assinaturas em 5 semanas. Foi derrubado. A questão do Martim Moniz Marca. Foi corrigida, felizmente. Foi corrigido, sim, foi possível corrigir. Pois foi. Com a intenção de pedir o jardim. E agora nós falámos isso aqui. Muito bem. Também a tapada das necessidades que tinha uma concessão. Vamos ao fado, Ana. Uma série de coisas. Também está, foi derrubado. A mobilização dos cidadãos. O jardim do Caracol, mais antigo. E impuseram a sensibilidade que não houve à partida. Temos que ir para o fado, Ana. Agora. Vamos ao. Vila tapada. Eu queria só deixar isto aqui, sim, porque isto é uma questão muito sensível para a cidade. E por último, gostava de deixar este fado, Fábia Rebordão. Sim. Da Fábia Rebordão, com letra e música de Fausto, A Voar por Cima das Águas. É isso que vamos ouvir hoje. Temos um podcast em arquivo.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa, que está, aliás, de parabéns, como António Perou referiu no início do programa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Obrigada por nos acompanhar. Voltamos na próxima semana, porque Lisboa também é o nosso fado. Ai, quer das penas, quer das mágoas, sendo nós como a sardinha a voar por cima das águas. Vai verdade quem quiser e diga o que tem a dizer. Sério! Sonhei muitos, muitos anos por esta hora chegada. De Lisboa para a Índia vou agora da balada. Mas em frente de Sesimbra logo um corsário francês nos atirou para Molinos com o barco feito em três. E por Deus e por El Rei, que grande volta que eu dei. Oh, é tão lindo. Oh, é tão lindo, oh, é tão lindo. Oh, é tão lindo, oh, é tão lindo. Oh, ai meu bem, como baila o bailador. Oh, meu amor, a caravela também. Oh, bonitinha, ai quer das penas, quer das mágoas, sendo nós como a sardinha. A voar por cima das maravilha, mas parece uma aguarela que eu vejo da minha barca branca, azul e amarela. A lua dormia ali com o sol em tal amor que as montanhas estavam brancas e pariam um prata em ouro. Com Jesus no coração, faz as contas ao Fernão. Oh, é tão lindo! Oh, é tão lindo! Oh, é tão lindo! Oh, é tão lindo! Oh, é tão lindo! Oh, ai meu pai, como baila o bailador. Oh meu amor, a caravela também. Oh bonitinha, ai quer das penas, quer das mágoas, sendo nós como a sardinha a voar por cima das águas. Mais cuidado no bailar, que andamos tão baralhados. Certo! Nunca vi bichos negros tão soltos e atrevidos, que nos fomos logo a pico com o bafo dos seus grunhidos. E todo no sobreponer de mãos postas a rezar, até me tremiam os carros por os não ter um lugar. Ainda por cima a chover, veja lá o meu azar.